O meu Golf passou o tráfego agora, subiu uma 0065. No 7, voe Eletro. Eletro, 335 no 7. Salvador, bom dia, voo no 759, aproximando, ponto 0550. Voo no 759, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar. Estou no 0, vento 3, ou no 0 grau, 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar, destino 0, voo no 759. Sideral 9972, temos 4 a bordo, alternando Maceió com 3 horas. A 9972, faz autorizado em trem, segundo a direita de Índia, ponto de espera 1, 9995, ajuste no 01. Em frente, direita Índia, ponto de espera 10895, o Sideral 9972. Bom dia, passageiro de 2016, no seu hotel, para a Estrela da Conquista, autorização. Bom dia, passageiro 2023. De tráfego, ciente do hotel, Vitória da Conquista. Primeiro 2, 1 minuto. Azul 2704, pronto. Pronto, não se escuta. Azul 2704, Sierra Bravo Romeu, posto autorizado via Pedro Luna 7, nível 330. Decolagem da pista 10, curva esquerda após saída Puca, Jamo, Caju. Responder 5163, controle 120, decimal 8. Passou 100. 759, bom dia, contato com a DAS, manter o nível de voo 360, está autorizado Valeta na 3. 360, vai Valeta, voo no 759. 92, estabilizado X-ray, saúde a zero. Voo no 092, bom dia, confirme do achado checada. Afirmo. Palmo vento variável 3 nós, pouso autorizado, pista 10, gol no 092. Autorizado, pouso no 0, no 092. Não pode ser agora no 04. Geral 9972, mantenha o ponto de espera. Mantém. É o meu Golf, desse aqui, sério, reposte cruzando 3 e 500. Agora cruzando 3 e 500, pegou. 80. Decolagem na pista no 0, curva à direita após saída árvore elefa, após voa, posição o piloto. Transponder 5147, controle Salvador 120, décima 8, passarela 2223. De acordo com o plano de voo, 180, decolada 10, curva à direita árvore elefa, após o piloto. Transponder 5147 e o controle de saída 1208. Na frequência 128 decimal 8, alternativa 26 decimal 0. Tá, nessa mais fácil, 5 ou 7. Após após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista no zero, sideral 9972. Descente 9972. Zero, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste altino, trono 08. Faixa Índia, torre 18-9750 com 15. Eu, Romeu Golfo, de frequência livre para a coordenação. Bono 092, no solo de 32, libera a direita, chame solo em 121 no decimal 1. Direito 211. Intenções do Micatex, hein? Micatex, você que está aqui no aguardo da atualização de reboque da remota 14 até o gate 8, alguma previsão? Decolagem autorizada, pista no zero. Certo. 92, bom dia, Alfa, chame antes da taxa Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 92. 99750, autorizada alinhar e manter, pista no zero. E manter no zero, 97. 73, confirme. Aerobox, ponto seria. Azul 2704, autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Luna 092, Juliette, portão 612. Juliette, 612, 092. Mike, até o X-Ray, aguarde. Mike, até o X-Ray, não aguarde. Passarei 2223 na escuta. 272, decolar 233, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 08, 972. Oi? A gente está sem estimado devido à conquista argentina, acho que está fechado o instrumento. Meio 340, via sai da mão. Via da mão por 340, 972. Afirmo, só um instante. Obrigado. 8, operação 2600. Agora recife 288-260, grato, Papá Romeu, mais de Serra Golf. Bom dia, até daqui a pouco. 103-10 graus, 02 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Decolagem 10, 97. Aqui, hotel X-Ray, na escuta. Mike, hotel X-Ray, copia. Autorizado, reboque, chame ao término. Autorizado, reboque, Mike, hotel X-Ray, na escuta. Salve, Salvador, bom dia. O Salvador, que você deve fazer uma recente informação. Um hotel, contra a senhora, deve estar, autorização interna, mas eu julguei filho, tudo bem, até. Meu quilo, Sierra Lima. Número 2 para 4, aguarde. Então, 9750, decolando os 35, chame o controle em Salvador em 120, décima 8. 208, 970. Vale Salvador, 9750, decolado, Dayo. Da 9750, contato radar, tudo mantém o nível de voo 360, via saída da 360, via. 120.8. Transponder novamente. 5165 no transponder. Seguro 360, rota do plano. Decola no zero por direita, da Eolida de Mineiro, direto. 65, transponder o condutor de 119. Então, 649 na frente. Segundo 649, nível 303-60 e o controle Salvador, zero 120 decimal 8. 660, nível 120-649. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento, gol no 649. Posso levar 9750 ao Leda? 9750 autorizado, Leda. Leda, graças a 9750. Geral 9972, chame o centro do Recife, na frequência 2685, alternativa 125, decimal 45. 2685, 125, 45, 9972. Azul 2704, 123 a bordo, 3 horas e 25, Salvador. 04, taxa autorizada para ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, ponto de espera torre, Romeu. No ponto de espera, chumetro 118, décimo 95, ajuste ao chumetro no 08. 108, taxi em frente à direita, 295, ponto de espera da 10, azul 2704. Romeu Quiro, Serra Lima, copia. Autorizado Serra Novembro, Juliette Quilo, via rota do plano, nível 160. Decolagem da pista 10, curva à direita após, saída Arbor, após DCT conforme rota. Transponder 5176, controle Salvador 120, decimal 8. A Paulo Meio que está ali no fim da torre de pista no teste, cotejamento correto, confirma o PLB. Na qual dá uma frente e já não está bom. Lá para o meu que está ali, chame a torre 118, décimo 95 para acionamento da colagem, ajuste de altímetro no 08. Michael Tex, comunica, terminando o reboque, bom dia, graças. Gente, Mike Attack 3, bom dia. Romeu Quilo, Serra Lima, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Para o táxi. Torre Salvador, Azul 2704, perdão, no zero. Azul 2704, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 280 graus, 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar no zero, Azul 2704. Azul 4981, a sua identificação via chegada Bonfim, desça para 4.10, o ajuste 1.018. 1.018 na Bonfim, até 4.10, pode navegar. No 649, portão 5 autorizado. Puxa acionamento, chame pronto, táxi. Camarada, 649. Azul 2704, decolado aos 44, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 1208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 2704. 2704, bom dia, contato radar, submarino nível 330, após 2010, vejamos. 330 nível, após 2010, vejamos o 4. 2704. Salvador, bom dia, Gol 9904, formação Odeon. Gol 9904, bom dia, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050. Via Mari até o 050, Gol 9904. Catango Oscar Golf Kilo, bom dia, sua identificação. Vou ir na proa de Amã e deixa até o nível de voo 080. Voo no 649, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 290 graus, 02 nós. A linha decola no 0, voo no 649. Sete Serra Tango, deixa até o nível de voo 050. 050, Azul 94981, deixa para 2006, o ajuste 1019 está autorizado e ele é o reposto estabilizado no localizador. 2019, para ser estabilizado na XBR, eu estou patinado aqui, não. E 2704, chama o centro Recife, na frequência 1-2685, alternativa 1-2525. 1-2685, 1-2545, azul 2704. Uno 649, decolado 50, chame o controle de Salvador em 1-2-0-8. 208 no 649. O 9940 com o seu controle. Excelente, hotel direct 0612 a bordo. Autorizado grupo de Zulu, plataforma Manati, 1.000 pés, decolagem da pista 17, curva à direita após via corredor Axé. Transponder 0145, controle Salvador 190 décima hora. Letrando o cotejamento correto para acionamento de metrô 1.1.1.1.5, um ajuste de altímetro na 0.9. Do Matilha nível de 360 via saída da alta. 360 via Golo 649. Autorizado com meus pontos. Romeu, seu Juliette Serra, bom dia. Hotel Juliette Serra autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. 0160 no hotel. 03304, bom dia, via chegada Ponte, desça para o nível de voo 060. Via Ponte, desça 060, na 3304. Oscar Golf, estilo desça para o nível de voo 070. Reporte na Pro de Duna, gol 9904. 9904. Jet Serra Tango, desça para 3.000 pés do ajuste 1.019. Para 3.000, 1.019, direto. Amadora Gold, good morning, gol 2199. We have a hotel information staff in flight level 200 and to flight level 190. So 2199, Scott Attent, my arrival descends to flight level 080. My arrival and descends to flight level 080, go 2199. Romeu Kilo, Serra Lima, decolado 5-5, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador, 1208, Kilo Serra Lima. Gol 9904, pronto, Duna, pode continuar descendo. Gol 9904, na Pro de Duna, descendo para 2006, está autorizado em LSX, vai seguir o tráfego à frente, eleco 990. 2.000 pés, gol 9904 e ajuste no 018. Pela 649, chame centro Recife, na frequência 125.1, na alternativa 33.95. 251.3395, pela 649. Controle, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil Argo. Pelo Serra Lima, contato radar, subindo para o 960, cumprindo o perfil da árvore, assim que possível, apoio de árvore destino. Apoio de árvore destino é 262. Para manter a apoio de árvore e será condições de cruzar uma centena? Positivo. Estabilizado, 4981. Do controle? O azul 4981 estabilizado. O 4981, chame torre, na frequência entrando 8, decimal 95. 295, 4981. E Salvador, azul 4981 estabilizado, X-ray. Azul 4981, reporte baixado, checado. Ciência, 4981. Azul 4981, vento 280 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão 0. Vive pouso 10, 4981. Hotel Juliette Serra, autorizado táxi, reporte na Taxi Oiótica para ingresso na pista. Golf Kilo, desse até o 060. 060, Golf. 13304, desça para 4000 pés, o ajuste 1019. O 1019, desça para 4000, até 3304. Go 2199, send to 0050. Hotel Juliette Serra, autorizada a alinhar e manter. ILS, voo 9904. Voo 9904, chame torre na frequência, lá no 8, decimal 95. 895, voo 9904. 0 grau, 04 nós. Azul 4981, no solo 59, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. 3-1-1, 4-9-8-1. Sol Salvador Azul, 4-9-8-1, livre alvo. 4-9-8-1, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 4-9-8-1. Juliette Serra, não tem condições de manter a velocidade até o marcador de Serra? Bom dia, reporte tem baixado e checado, informa o tráfego Alfa Serra 65, estando a decolagem da pista no 7 da presente. Sim, o tráfego está baixado, travado, o gol 9904. Frente, o tráfego já superado, vento 200 graus, 05 nós, pelos autorizado pistão no 0, gol 9904. Desde pouso na 1-0, gol 9904. Hotel Juliette Serra, farol do solo. Hotel Juliette Serra, farol do solo 01, reparte no através do farol de Itapuã para transferência. Eu contarei até o Juliette Serra. Echo Delta Fox, bom dia. Mantenha a ONU 1510, acione o código 01135. Cima de Direct Azul, 4981. Azul 4981, ingresso de Direct Portão 2. Direct Portão 2, 4981. Chegou o suficiente, mantenha 060. 3304, desça para 2000 pés, o ajuste 1019 está autorizado e LSXT reporte estabilizado no localizador. 2019, reporte estabilizado, 3304. Serra, no farol de Itacoa. Gente, hotel Juliette Sierra, mantenha referências visuais, transfere controle em 120, decimal 8, mau voo. Bravo. Anamia 3102, bom dia, via Chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada Mari, para 050. Mantenha inicialmente a chegada, aguardando impacto. Controle Salvador, Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, bom dia. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, prossiga. Decolou de Salvador para a Unidade Marítima, está subindo para mil pés com 6 pessoas a bordo. O Francisco estimando a Unidade Marítima ao fundo 1-2-5, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, ciente, mantenha a ONU mil pés direto Manati. Transforma o smartphone. ONU 25, chamada de Paulo de Manati. ONU 25 copiado. O Ghost 199 tem 3,000 feet, que é o Nature 0-9. 3,000 feet, 1019, getting. Deve ser até um chame de torre na frequência da noite, décima 95. Papatango Juliette Serra Tango, ajuste no 09, mantém a aproximação ainda no avistado. No 09, até na aproximação ainda no avistado. Novo, confirma a intenção de voo. Pessoal, é da colada 5-3-4, vai direito, vai na coral até o 18-4. Vai coral. O ajuste 1019. Pelo Serra Lima, chama o centro Recife na frequência 1251, alternativa 33-95. Salvador, o azul 2796, sente do hotel, autorização João Pessoa. Azul 2796, o número 3 da cópia, informação até o confere, aguarde. Escuta. E qual é que é a altitude, confirma? Que altitude que está mantendo? Tem frequência livre, o Romeu atende. 3304, chamei torre na frequência, ano 8.995. 1895, obrigado, até mais tarde. Oscar Golf Kilo, desça para 3.000 pés, aguardando uma proa para o localizador. Ok, então vamos. Ao limite do lote, já está se alongando. Mantenha 160. Muito bom dia, ajuste o no 0 no 9. Mantenha aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, tanto 3304. 7 milhas. E desça para 3.000 pés. Curte, o localizador. Descendo 3.000, reduzindo o bloqueio. Puxando M3 no 28. 8. Tá batendo o limite do braço, o beijamento correto com o filho, somente bate. Bate o estacionamento, limite no braço. Fecha, baita, chame a torre para acionamento. O ajuste ótimo, entrou no 019, lembra que no bravo. Obrigado, bom dia, sujeito de canal. Valeu, tá batendo Juliette, tá no lixo, tá no bravo. Juliette, Serra Tango, táxi de Alfa, chame antes da profissão Juliette. Bravo, bom dia. Estacionamento, Juliette Serra Tango, ingresso Juliette, pátio 1 no Lima, Mike Quebec, na Quebec, chame a torre, 1-1-8-9-5. Tu 199, estabelece? Permaneça, estabelece on ALS. Você está aí, frequency 118-195. 118-95, ou 2199. 304 no solo 09, libere a próxima direita, chame solo em 121 de São Uno. É, liberando a próxima direita 21, tá 304. Olha o Eco Delta Fox, está sobre 02, a proa de Taca. 199 established on ALS. Go to 199, QNH 1019, wind 280 degrees, at 04 knots, clear to land, runway 10. Confirm the wind? 280 degrees, 04 knots. Roger, clear to land, runway 10. Turn inside now, go to 199. Decimal 1, o 3304. Autorizado Serra Novembro, Vitor Bravo, conforme rota, 500 pés, decolagem da pista 17, curva direita após, segue via linha do litoral sul. Transponda 0122, controle Salvador, opera 120.8. Buscador externo para o cancelamento. Lima, Quilo Bravo. Sim, está autorizado o ingresso na pista. Táxi via pista, reposta na bata. Agilizando por gentileza o táxi via pista. Juliette Serra Tanto. Torre é estacionado para o passo Lima Quilo Bravo. Confirme, Lima Quilo Bravo, autorizado táxi, reporte na Papá. Quilo Bravo. 304, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7-3-3-4. Luna 095, número 2, para Call Guard. Suscuro. 9, on the ground, 1-2, leave the runway, call ground, 121-1. Watch one, this is Milano, go 2-1 and 9. Ground, good morning, go 2-1 and 9, run navigation via Foxtrot. 2-1-9-9, good morning, taxi approved via taxi Alpha, taxi Juliet Gate 5. Alpha Juliet Gate 5, go 2199. Ok, senhor, para mudança de regras, Golf Kilo. Sente Golf Kilo, plano cancelado aos 1-1, 1-3, curva à esquerda, correção, curva à esquerda, base pela direita. Reporte final, baixar e travar. Positivo, reportar na final 17, trem fixo, Golf Kilo. Sente Golf Kilo. Frente Tango, estação na frequência livre, um bom dia. Acho que eu vou ficar confirma o local de estacionamento após o pouso. Já não vai ser. Tá no ponto de espera da aguardando Lima Quilo Bravo. Frente Lima Quilo Bravo, mantenha o ponto de espera, aguarde as instruções. Vou ficar ultrapassa a Papá Brasil, que após track da Maitê Brasil. Afirma, ultrapasse a Papá, informa a aeronave já pode esperar da Papá para ingresso na pista. Pronto, contato 2796. Afirmativo. Autorizado, Serra Bravo, Juliette, Papá, via Golf 677, conforme rota, nível 150. Decolagem da pista 10, curva à esquerda, após decolagem no perfil de saída, code. Transponder 5423, controle Salvador, opera 120.8. Aprovado para a pessoa, Serra Bravo, Juliette, Papá, na Golf 677, nível 150, pista 10, curva à esquerda, após, na saída, code. O transponder 5423, o controle 120.8. Planejamento correto, essa 2796, chame o pronto, fechado no meio. Parado. Ok, está no PAT 3, pronto, pronto para o flashback e acionamento, azul 2796. Confirmando no PAT 3. Afirmativo. PAT 3 autorizado, fecha acionamento, chame pronto, tá? Parado. Então, 1736, bom, estilo. Gente, lógica Golf Kilo, vento 250 graus, 02 nós, pouso autorizado, pistola 7. Kilo. Mono 895. 1895 graus. Eco Delta Fox, passou para isso, está na prova da refatória, visual campo. Matango, Eco Delta Fox, bom dia. Reporte a sinal de 3 milhas através do da Enrimar, aguardando instruções. Delta Fox, sinal 3 milhas. Zulu 2-1, nível 360. Decolagem na pista 1-0, curva direita após, saída árvore elétrica. Transponder 5440, controle Salvador 120.8. Autorizou, confins, Zulu 21, 360 nível, decola da 10, curva direita, porta, árvore, leva 5440, transponder 208 ao controle, gol 9095, gate 6. Gol 9095, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Vai chamar. Salvador, Oscar 2796. November, Oscar Romeu, Torre. A gente aguarda o ingresso do Charles do César na caravana no pátio 5 após a autorizada para seguir. Uma torre no 895. Informa o tráfego, passa a Alfa 31 na final da 17, efetuando 360 pela esquerda. Informa ajuste no 09, vento 230 graus, 03 nós. 09, tráfego Oceaner 63. Papatão Eco Delta Fox, informa o tráfego na final da pista 10. Conforme a 2320 da Avianca, efetuando 360 para a esquerda, reporte reingressando na final da 17. Delta Fox. Vai reportar a reintercepção da final da 17. Oi. 7, parte 3, parte 1, a Índia para o ponto externo da 10, lá chama 12.895, ajuste no 0, 1 9. O Azul 279 informa que ainda está aguardando a resposta do controle. No ponto de espera será informado se foi autorizada a saída com o Ginoto. Ah, ok, aguardamos. 2796. Papatango Lima, Kilo Bravo, vento 250 graus, 02 nós, decolagem autorizada, pista no 7. Vamos aguardar aí, ó, o cachorro para poder iniciar. Iniciando, Lima, Kilo Bravo. Delta Fox, final da 17, embaixo travado. Frente Fox, aguarde autorização para pouso e forma o tráfego alinhado para decolagem. Delta Fox. Oceaner 6312, no solo aos 20, libere a próxima direita, chame o controle solo em 121, décima 1. Chame a direita, 121, Oceaner 95, ajustado 10 na hora. 45, vai avançar, querido. Gente, por gentileza, após o pouso, ultrapasse ataque feito papá e informa o helicóptero acionado na papá para ingresso na pista. Ciência é com Delta Fox, está na força final, final 3 meses. Oceané 6312, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, Oceané 6312. Vento 240 graus, 049, pouso autorizado, pista 17. Delta Fox, livre pouso 17. Salvador Azul 2796, ponto de espera 104. Papatango Lima, Kilo Bravo, decolado aos 21, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 08, obrigado, bom dia. Azul 2796, vou autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali, mantenho, azul 2796. Suba nível 080, saída Arbor, sem restrições. Saída autorizada foi solicitada para a Coral, senhor. Saída de Coral. Azul 440, confiança. Azul 4299, até o confere. Preparem a saída da EO, Lei da Morte, vai aguardando cópia. Já é Lei da Morte, vai aguardando, com as duas andares. Voo 1095, na escuta. 095, prossegue. Autorizado, por estacionamento, chame para o TAC. Vai chamar o 095. Capitão Eco Delta Fox no Solos 22, efetue 180, aguarde a passagem do Alfa 95 após autorizado ingresso na Papá, ao estacionar frequência livre. Delta Fox, na passagem após. Sol no zero. Tente iniciando o azul 2796. Zé Merótica Romeu, repórter alinhado e pronto. Zé 4399, pronto, corta. Zé 4399. Zé 4399, autorizado, Campinas, via roda do plano, nível 340. Decola da pista 0, primeira curva direita, saída da El, Leda. Ótimo. Responde 5443, controle 120, decimal 8. Aprovado 340 Campinas, confere rápido do plano, decimal da 10, curva direita, da Aula da Mátima, controle 108, acena 5443, azul 4299. Azul 4299, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chama lá no 2499. Passou, livrando o táxi do avião, atendendo para que eu possa ingressar no axé. Sente entendido, decolagem à revelia, informa o vento no 60 graus 05 nós, reposte-me através do farol de Itapuã para transferência. November Oscar Romeu. Desculpa, senhora, não foi a revelia. Está gravado, senhora autorizou. Foi autorizado a decolagem do azul, da TR da azul, da pista no zero. Não entendi dessa maneira, trata. Questão de identificação autorizado via bons para 2003, ajuste no 09. Ok, deve vir até 2019, gol. Vamos dar para o jogo. 2796, decolar 224, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, efetuando a saída Conde 1 Alfa. A gente chama agora o controle do 08 na Conde 1 Alfa, azul 2796. Grato, bom dia. Correndo o controle, novembro, João Abel. Este novembro, Oscar Romeu, da Cidente, transfere o controle, Salvador, mantendo referências visuais em 120.8. 120.8. Controle é o papapá com a nova baixa, não? Novembro, Oscar Romeu, 503 para valer. Farão toque arremetida em Serra Delta, Juliette, até temos 500 pés, Itapuã no momento, 500 pés. 01-22 acionado. Entendi. Controle Salvador, azul 2796, na Conde 1 Alfa. 2796, contato radar, suba nível 150 via Conde 1 Alfa. Via Conde 1 Alfa para o nível 150, azul 2796.